Sara 2101, estou correndo meteu 05, nível autorizado é 380, curva direita na curva de saída Momo, transição Nenim. Direita Momo, Nenim, 2101, obrigado. Estabelecido e visual com 28, gol 1099. Cliente, uma torre, frequência 198, decimal meia dúzia. Obrigado, até daqui a pouco, valeu. Boa noite. Controle, boa noite, Rosera 2101. Rosera 2101, contato radar na decolagem, suba via, saída Momo, para nível de voo 380. Via Momo 380, poderia confirmar após Momo autoriza a borda? A saída prevista é a Momo, após Momo voa Cogibo e após Cogibo voa Nenim. Transição Nenim, obrigado. Luiz Salvador, boa noite, voo 908, tchau. Gol 9081, boa noite, essa é a identificação, via DPT1, desça para nível de voo 120. Via DPT1 para 120, gol 9081. Gol 9081, estado da restrição, desça para nível 050. Torre Salvador, boa noite, gol no 096, final da 28. 096, avistado, pouso autorizado, captura 28, vento 180 graus, 049. Pouso autorizado, pista 28, bono 096. Gol 9081, a torre informa a pista em uso agora é a pista 10, preparação para aproximação, a pista 10, procedimento será o ILS X-ray da pista 10, esquerda, proa 045. Então, preparação, esquerda, proa 045, descendo para 050, gol 9081. Afirmativo, limite é radial 265 de Salvador, no caso de falha de comunicações. Ao interceptar a radial 265, está autorizado o voar duna e completar o procedimento. Limite radial 265, autorizado a duna, comprou a duna e completa. 90 Gol 096, no solo 010, liberei à esquerda, Vitex Ray Charlie. Antes da Alfa, chame 21 no decimal 9. Tiro da Charlie, antes da Alfa 219, boa noite, até jogar. Tivão 2085, muito obrigado, uma boa noite. Graças pela coordenação. Boa noite. Salvador, boa noite, Azul 2795, cliente da Alfa. Azul 2795, contato radar, 71 milhas nordeste do BR Salvador. Pista em uso é a pista 1-0, procedimento ILS, é que saiu da pista 1-0. Fluida presente a posição bom, reporte quando o ideal de descida. Ele é essa da 1-0, vai voar bom. Informa só que ele foi reportada na Caju, que estava na 2-8. Nós vamos replanejar aqui, 1-7. Afirmativo, tem 2 minutos que mudou a pista. Caso necessário, posso vetorá-lo para aproximação da pista 1-0. Deixa eu modificar aqui rapidinho. Cara, pra provar a bomba agora? Afirmativo. Deixa pra lá. Controle Gol 9081, autoriza a Duna completar mês próximo. Aguarde, mantenha a proa. Guarda, mantendo a proa. Gol 9081, está 27 milhas do oeste do VR de Salvador, autorizado voar Duna. Autorizado voar de Duna, 9081. Zona desça para 2.000 pés em forma estabilizada. 2.000, reportagem estabilizada, 9081. 2795, voe bom, fi. Correção, voe pelo, pelo. Voa pelo azul 2795. Estabilizou ILS X-Ray, Campo Boa Vista, gol 9081. Gol 9081, complete final, chame torre 1-8, decimal 60. 1860, obrigado. O azul 2795 para a descida. 795, desse mantenha 4.000 pés, altímetro na terminal, no 0 no 3. Se mantenha pro de pelo, após pelo, Duna para a final ILS X-Ray. 4.000 pés com 1013, após pelo, Duna para ILS X-Ray, o 2795. Frente, o 908 avistado, pouso autorizado, pistona 0, vento 1,60 graus, 049. Vindo pouso 1-0, gol 9081. Gol 9081, no solo as 20, libera a direita via Fox no 21 decimal 9. Fox 21, obrigado, 9081. 3197, ponto 0, cabeceira no 09. Tem 3197, autorizado linha aérea decolar, fica no 0, vento 170 graus, 049. A minha decola no 0, tá 3197. Celô 2000, vai repassar estabilizado, ILS 190, X-ray, azul 2795. Decolar 2197, decolar 227. Chame controle 119, decimal 8. 198, boa noite. Controle 3197, decolar. 3197, contato radar, sobre a via de saída São Ruona, nível 300. Céu 300, 3197. Autorizado, o azul 2795. Azul 2795, complete final, torre 118, decimal 60. 118-60, boa noite. Autorizado 31900, solicito voar na proa 225, evitar a formação, isso por 40 milhas. Autorizado, estão 3197. Boa noite, o azul 2795. Fui LS, pista 1-0. 2795, torre 1-8, decimal 60. Boa noite, 60. Torre, muito boa noite, o azul 2795, fui LS 1-0. 795, avistado, pouso autorizado no 70 graus, 04 nós. Autorizado, pouso, azul 2795. Após desvio autorizado da GEL. Após desvio da GEL, 3197. São 3197, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 123, decimal 80. 512380, 3197. Rio 2795, no salão 35, libera direita, veja que vocês faltam 121, decimal 9. Direita, Foxtrot 219, azul 2795, obrigado e boa noite. Boa noite. 1390, autorizado a linha aeroidecolar. Vento variável 3 nós. Chamei 390, decolar 239, chame o controle, Salvador 119, décimo 8. 198, Marcelo, 63, segundo lugar. Zero contato na decolagem, sub mantendo 350, sub a via saída PUC. Via saída PUC para 350, hoje é a minha 3 do lugar. Azul 298, acione modo idêntico, desse mantém nível 050, via saída Palmédio 1, na guarda de procedimento LS X-Ray, para cabeceira 10, azul 4298. Descendo via Palmédio 1 e LS X-Ray, cabeceira 10, azul 4298. atrasado no rumo de TAP, azul 4298. Afirmativo, após de TAP, Duna. Salvador, Gana 096, Mansão Bravo, autorização Fortaleza, Portão 5. Gana 096, Fortaleza autorizado, via pêndulo 19, após conforme plano de voo, nível 370. Perfil de saída Momo, transição Froti, primeira curva esquerda após decolagem pista 10. Transponder 5165, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Autorizado Fortaleza 370, nível decolada 10, Momo, Froti, é pêndulo 9. Bom, no 096, correto, portão 5, chame o tronco, estiver aqui, seu Portugal 021 Alpha, Scock Ident, descend maintain flight level 060 via bounce arrival, expect LS X-ray runway 10. Air Portugal 021 Alpha. Scocking Ident, descend on flight level 060 via bounce arrival runway 10. X-ray. foi Bono 096, por cruzamento. Bono 096, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Azul 4298, voo direto Duna, desse mantenha 2000, autorizado ILS, ajuste meio 3. Apresente voo direto Duna, desce para 2010, 2013, azul 4298. 6310, chame Recife agora na frequência 12545, alterno 26, decimal 85. 12545, 12885, Xané 6300, bora aí. Azul 4298. Prossiga. Informa uma interferência de rádio pirata em sua frequência 398 nessa localidade. Tem condições de informar se consegue identificar a estação que modula? Negativo, o senhor está com muito ruído e intermitente. De nossa posição? Bono 096, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 no táxi Índia, no ponto de espera chame pronto, o ajuste 093. Xané 6303, boa noite, acione identificação. Essa via, chegada a ponte, para o nível 070, aguarde o final do procedimento ILS X-Ray. Bahia, ajuste 1013, Oceania 6303. SPZ a bom, 7000, para a final da XR Rei, com 1013-6303. To ground 021 Alpha, descend maintain 4000, altimeter 1013. Atmosfera 1013, Atmosfera 1013. 09 autorizado a linha de decolar, pistão 10, vento 170 graus, 4 nós. Linha decola da 0095. Next American 230. Zero nove e meia, decolar 255, chama o controle Salvador, 119, décima 8, bom voo. Prendeu 198 até. Prendeu ligou 0096, decolou, passe 1200. Fala 096, contato, Bavia, saída Momo para o nível 370, bono 096. Nível 670, bono 096. Estabilizando o LS, o azul 4298, tem um campo à vista. Complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 6, azul 4298. 86, azul 4298. 2 Salvador, boa noite, azul 4298, estabilizado e LS. Azul 4298, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, 49. Pouso autorizado na pista no zero, azul 4298. Salvador, azul 272, só bravo. Para o controle, prossiga. 3305, descer, mantém o nível 200, via chegada Bom Médio 1, aguarda. corte de procedimento LS X-Ray, ajuste no 013. Afirmativo, então 3305, desse mantendo 200, temos tráfego no setor, mantendo nível 190. Chamador Azul 2722, informação brava. Azul 2722, acionando identificação, é poste para descida. Foi no rumo de Bomed para a chegada. Bomed 1, ajuste no 013, aguardando o procedimento LS X-Ray. Está no rumo de Bomed já, mais pra frente gostaria de ser autorizado para o Adituna. Azul 2722, controle. Prossiga, controle. Projetou para sequenciamento e separação de tráfego, curva esquerda até a proa 055. Você vai fazer as comunicações. Esta proa intercepta o localizador e completa o final do procedimento. Gente, esquerda 055 nessa proa, localizador e procedimento. O senhor quer que ele esteja presente, pode ser mais rápido que ideal. Como ponto ideal, temos Airbus aí próximo dessa aeronave, descendo inicialmente por 200, estamos dando separação, e ativa essa aeronave no sequenciamento, Azul 2782. Olha, controle, ele é já até mais rápido, se ele estiver muito perto, se quiser eu reduzo aquele passo minha frente, tá vendo? Pode deixar comigo, estou vetorando o senhor, Azul 2782. Ok. Três uma três, desça e mantém a altitude de 4000. Para 4000, 3305, desça e mantém. Correção, desça e mantenha o nível 050. 27, 2, 0, 0. Esse mantém nível 060, azul 2782. Claro, 060. Azul 4298 no solo 0000, liberar via Foxtrot, chame solo Salvador em 121, decimal 9. Solo liberar 219, azul 4298. Proceda. Eu tenho informações na posição Bomed, o senhor se dirigiu à esquerda na proa 050. Já. Sente desvio à esquerda na proa. Não tem condição de voar na proa de doar, não, comigo? Não, por enquanto não. É proa 50 por 30 milhas. Seja autorizada a proa 050, o TAN 3305. Duna 8303. Após desvio, vou direto, Duna. Após desvio, Duna, tá 3305. Complete final approach, runway 10, contact our tower, 118 decimal 6, airport ground 021 Alpha. 1186, boa noite, desse 1. Boa noite. O Xané 6313, desse mantém a altitude 2000, autorizado final do procedimento LS. Desconsidere as restrições na posição pelo, o Xané 6313. Ativo, desce para 2000, passará estabilizado, desconsidere as restrições pelo 6313. Mais à esquerda da 3305 proa 035 agora. Azul 27, 82 controle. Prossiga, controle. Pula esquerda na proa 035. Esquerda 035, 352. Autorizado desvio na 3305. Obrigado. Dois sete dois, quer que reduz?